Lá no decidão, vem descendo o caveirão, fortemente armado e com ódio no coração, programado pra matar, praticando a opressão. Pra eles não importa se é ladrão ou cidadão. As mina foi pro crime querendo ser Marquezine, enquadrando as partes na caixa do magazine. Meus parceiros rodaram saindo pra Curitiba, agora tá na cadeia com os baletos na barriga. Mas tem cenas que aqui vejo quando chego em casa choro. Me pego de joelho, pela paz imploro, bebendo água com cloro. Conto até três, mais um número de corpos, ontem foram seis. Escola do crime desenha o pé vermelho. Crime vê o inferno quando se olha no espelho. Vários cuzão querendo a mina dos outros. Vai trombar o capeta achando que tá fofo. Questão de poder, uma razão pra dizer, fazer acontecer. Não pague pra ver, sou muito mais você. Questão de poder, uma razão pra dizer, pode crer, fazer acontecer. Não pague pra ver, sou muito mais você. No tabuleiro o resumo é checkmate. Moiou uma loqueiragem e áudio na WhatsApp. Quando se ouvi morrer por falta de inteligência, se achando esperto terminou em decadência. Vários herdeiros da herança invejosa, que alavaram história às crianças mentirosas. Minha mente não me engana, eu já sei de cor. Quem passar a mão na cara vai levar de Jericó. Mundo ganancioso, o dinheiro impera. Furador de new era, família desespera. O gueto não prospera, choro da minha gangue. E a coroa derrama mil lágrimas de sangue. Vida bumerangue, quem atira morre. Morre quem atira, quem não atira corre. Flores na sepultura, dores no sarcófago. Quem só dava trabalho, hoje tá dando autógrafo. Não foi por fama que entrei nessa vida, foi por amor ao rap, rimando a mão na batida. O dedo na ferida, que o sistema odeia. Sistema maldito, que dizima aldeia. Escraviza o povo sem aposentadoria. Rouba nossa pátria, compra anistia. País da pedofilia, padrão global que rodeia. Me chama de bandido, diz que mulher preta é feia. Roma incendeia no Senado de Nero. Ilude Bolsa Família, combate a fome é zero. E o rap que devia falar de paz, relata só a morte por aqui. Eu vejo o hino do ódio, cantos e vais. Até quando a favela vai sucumbir? Eu fumo um Torrilex, expandindo o cortex. No farol perde o braço, boy que amava o Rolex. Na cara quadrada, levada alienígena. Devolve todo o ouro roubado do povo indígena. Yeah. Devolve todo o ouro roubado do povo indígena. Questão de poder, uma razão pra dizer, fazer acontecer. Não pague pra ver, sou muito mais você. Questão de poder, uma razão pra dizer, pode crer, fazer acontecer. Não pague pra ver, sou muito mais você. Respeito o pai. Respeito o pai. Respeito o pai que o inimigo cai. Respeito o pai que o inimigo cai.